gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora disse está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar, para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Pouco me importa se o dinheiro é seu. Hey baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar, para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.